Panorama Agrícola para 30 de setembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Alô, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quinta-feira, 30 de setembro. Eu tô pensando em te deixar. Minha terra qualquer. Em noite de lua cheia, quem está comigo na mesa de som é o Eduardo Maier e também o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: cultive grãos, cultive árvores, cultive amizades. No noticiário de hoje, MDA divulga chamada para a feira de orgânicos. No Panorama Regional, Chicão fala sobre apicultura. E na entrevista, a previsão do clima para os próximos 90 dias. Quer participar do Panorama Agrícola? Ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para aliviar os sintomas do tempo seco, coloque no quarto uma bacia com água quente e folhas de eucalipto. Essa dica é do médico da Epagri, Vanir Cardoso. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Secretaria da Agricultura Familiar do MDA divulga chamada para selecionar empreendimentos da agricultura familiar que podem participar do estande do Ministério na Biofac América Latina, que acontece de 3 a 5 de novembro em São Paulo. A chamada na íntegra e o questionário de seleção encontram-se disponíveis no site www.mda.gov.br. O questionário deve ser preenchido e enviado até o dia 3 de outubro. A previsão é de que sejam selecionados 12 empreendimentos em todas as regiões do país. No ano passado, 10 empreendimentos apoiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário obtiveram resultados de venda de R$ 400 mil para negócios diretos feitos na feira e R$ 600 mil de negócios futuros. A Biofac América Latina, que ocorre desde o ano de 2003, é uma feira de negócios voltada para o setor de orgânicos. Seguindo a proposta da nova lei de ATER, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Catarina concedeu à Astramate o credenciamento como instituição prestadora de serviços de assistência técnica e extensão rural. A Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da região da Erva Mate é constituída por 14 sindicatos de trabalhadores rurais, com abrangência em 15 municípios do Planalto Norte Catarinense, e a partir de agora está com seu nome no Cadastro Nacional de Instituições de ATER do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nossa entrevista de hoje é com a meteorologista da Ipagre Ciran, Gilsânia Cruz, com a previsão do clima para os próximos 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Previsão de influência do Laninha, de estiagem ou de chuva abaixo da média, mas de maneira geral o produtor pode ter tido boas notícias na última semana de setembro, quando houve chuva talvez até acima da média. É isso, José? É, assim, ó, nós tivemos um evento, né, nesta última semana do mês de setembro, que favoreceu uma condição de chuvas mais frequentes no estado de Santa Catarina. Bem diferente do que vinha acontecendo até o dia 20 de setembro, que nós tivemos um período mesmo marcado por quase nada de chuva no estado. E essa chuva, ela foi muito bem-vinda, uma chuva assim que vem para aliviar essa condição de estiagem que já atuava em vários municípios do estado de Santa Catarina. A perspectiva é que a Laninha continue influenciando a nossa primavera e aí com uma intensidade de moderada até forte no final do ano. isso favorecendo, então, chuvas abaixo da média, como já estava previsto, né? Então, permanece essa previsão de chuva abaixo da média, possibilidade de estiagem, que vem aí trazer algum problema para a agricultura e até mesmo mais para o final do ano no abastecimento de água. Alguma região em especial preocupa, Juscelene? Na verdade, assim, essa é uma previsão que está generalizada para o estado de Santa Catarina, né? De uma forma geral, então, todas as regiões do estado, elas devem ter chuva abaixo da média. É claro, né, que fica aí também a condição de ter, de forma eventual, algum evento extremo que venha a provocar volumes de chuvas acima da média em um determinado ponto, por vezes, até em um, dois, três dias, né? Mas esses são casos especiais e que somente a previsão de curto prazo, que seria a previsão de tempo que tem que ser acompanhada diariamente, que poderia dar uma condição dessa para uma determinada região do estado. Mas, tirando isso, seria mesmo assim, de uma forma geral, todo o estado de Santa Catarina dentro dessa perspectiva de chuva abaixo da média. Então está configurado o fenômeno Laninha e a estiagem, chuva abaixo da média para Santa Catarina nos próximos 90 dias. É isso que a gente tem, pelo menos até o momento, né? E não vai mudar esse quadro, pelo menos com relação ao fenômeno Laninha, porque é um fenômeno já assim que já está com intensidade moderada e, como eu comentei, ele chega ao final do ano com intensidade forte. Então, o sinal dele, principalmente por ser de forte intensidade, ele tem um sinal muito bom, né, para a primavera, em especial no estado de Santa Catarina. E aí, com relação à temperatura, ficamos aí com o outubro, ainda com condições de chegadas de algumas massas de ar mais frio. Ela já tem um rápido deslocamento para o oceano, então ela provoca aí um, no máximo dois dias madrugadas, né, em especial de temperaturas mais baixas, depois já deslocam para o oceano. Mas ainda no mês de outubro a gente ainda tem uma condição especial para ocorrer a geada tardia, principalmente nas áreas altas do Planalto Sul catarinense, e essa condição vai diminuindo no novembro e dezembro, né, que é comum, se aproximando do verão, e aí a gente tem uma perspectiva já de aquecimento. Juscelene Cruz, meteorologista da IPAGRE-SERAM, obrigado pelas suas informações. Obrigado. Fique ligado no Panorama Regional. Apicultura, desenvolvimento sustentável. Aconteceu na sede da Associação dos Servidores Municipais de Campo Belo do Sul um seminário sobre apicultura. Este evento foi organizado e coordenado pela Agência do Banco do Brasil de Campo Belo do Sul, em conjunto então com a Associação Campobelense de Apicultores, a ACAP, juntamente com a IPAGRE e Sindicato Rural, e contou com o apoio de outros órgãos, entidades e empresas, técnicos e lideranças ligados, então, a esse setor. E segundo o gerente do Banco do Brasil, lá, este seminário integra ações previstas no Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável, é o DRS do MEL. Contando com a presença e a participação de 140 apicultores, sendo a grande maioria dos municípios de Capão Alto, Campo Belo do Sul e Cerro Negro, o seminário teve, então, várias palestras, onde o médico veterinário Walter Miguel, que é o chefe do Parque Ecológico da Cidade das Abelhas, na IPAG, em Florianópolis, traçou sobre perspectivas da apicultura. Então tiveram palestras interessantes que aconteceram durante todo, né, o dia, e com o tema, então, Força do Associativismo, o presidente da Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina citou alguns exemplos de sucesso na atividade que só foram possíveis porque os apicultores se reuniram para aquisição de máquinas, equipamentos e construções, então, que inerentes, né, que precisava para a atividade. O seminário contou com uma exposição de materiais e equipamentos da empresa Imesul e Ojuan, de Lages, e também de produtos do grupo de apicultores de Cerro Negro e de Campo Belo do Sul. O coordenador desse encontro, o engenheiro agrônomo Saulo Luiz Pofo, da IPAGRE, Escritório Municipal da IPAGRE de Campo Belo do Sul, relata que o setor apícola tem grande potencial, quer seja pelo diferencial de qualidade do nosso produto e também disponibilidade de flora apícola